chega de quebrar a cara com você. Já sei que continuar te amando não dá mais. No fim, a história com você é sempre a mesma. No fim, sou eu que enfrenta a chuva, os temporais. Chega de dizer, tá tudo certo, tudo bem. Fazer de conta que esse amor me faz feliz. Eu não vou mentir pro meu coração. Eu não entro nessa onda da paixão. Enfrentar inverno, crente que é verão. Eu não vou forçar a barra com você. Chega de pensar que nasci pra sofrer. Sem essa de tô vivendo por viver. Decidi mudar o rumo da conversa. Chega de pagar pedágio pra você. Gosto de você, mas gosto mais de mim. Sua indiferença me deixou assim. Inimigo do meu próprio coração. Vou parar as noites, ver o sol chegar. Enfrentar as ondas, vou vencer o mar. Vou bater de frente com a solidão. E assim eu vou atrás de um novo amor, tentando te esquecer. Tirar de mim essa loucura que é morrer de amar você. Se eu dou um tapa na saudade que tenta ficar, dá pra nascer uma mulher capaz de me fazer de mudar o rumo da conversa. Chega de pagar pedágio pra você. Gosto de você, mas gosto mais de mim. Sua indiferença me deixou assim. Inimigo do meu próprio coração. Vou parar as noites, ver o sol chegar. Enfrentar as ondas, vou vencer o mar. Vou bater de frente com a solidão. E assim eu vou atrás de um novo.